não viva. Penas por demanda, coração, alma que manda. Meu decreto, meu sincero apreço, peso que me solta. Novas notas pra ser livres, enfim, nada em troca. Entre fases e termos, bons dias, bons ventos pra minha vitória. O preço que eu pago não é pouco pra glória não alcançada. Medalhas, mas medalhas, não importa se migalhas. Nem como eu reconhecer que é falho e fraco pra ser forte e vencedor. Relutar, avistar e ir muito mais feliz. Que grave, que base, que flow, quero nada em troca. É luz, é mágica que passa na retina. É troca de espírito, de alma que te passo. É troca de amor o que eu faço. São trocas de palavras, são verdades que te faço. São trocas de palavras, são verdades que te falo. Nada em troca. O que eu faço é por amor. Tudo sou troca. Pra aliviar a dor. Seja onde for, quanto for, o que eu faço é por amor. O meu sonho vale mais. Nada em troca. O que eu faço é por amor. Tudo sou troca. Pra aliviar a dor. Seja onde for, quanto for, o que eu faço é por amor. O meu sonho vale mais. Ouço palavras vazias em dias frios o tempo inteiro. Sem dar vazão a desejo, sentimento certeiro. Desespero acompanhado com sensação de medo. Te ofereço o melhor de mim, sem guardar algum segredo. São sinais que são rivais, atitude inconsequente. Amostras sobrenaturais do que não se entende. De mentes distantes, de vagos semblantes. Essa é a prova de amor pra que a vida se levante. Vem de mim, vem de nós. Vem daqui de dentro da alma, pra sentir a nossa voz. Pra definir, suprir a calma. Como um arranha-céu que envolve os quatro ventos. Como um deserto que se perde no silêncio em vários momentos. Atento a tudo e a todos, faço o que for por amor. Pago o preço, transmissão de pensamento com apreço. Seguindo o tom da track, entregue a próxima nota. O que faço é por amor, sem querer nada em troca. Nada em troca. O que eu faço é por amor. Tudo sou troca. Pra aliviar a dor. Seja onde for, quanto for, o que eu faço é por amor. O meu sonho vale mais. Mas quem diria que um dia aconteceria? Sentimentos tristes se transformando em alegria. O choro da noite dando lugar ao sorriso do dia. O breakdown da moral ao ritmo e poesia. Rugidos holofotes dentro da intimidade. Inspiração de coração só traz felicidade. Mil versos, diversos, não paro de escrever. Sem um real no bolso, dinheiro ou cachê. Difícil definir, mas fácil de entender. Nada em troca, só de volta a arte do lazer. Nossa mensagem vai e vence a censura. Se apertar o multi, virar literatura.